próxima, 012, boa noite, certo? Ponto 0 Bronx, Jogo Traço Nacional, boa noite, certo? Ali mantém. Ali mantém, boa noite, certo? Aracaju, 1230, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Pulca Jama, após direto. Aracaju, 5504, transponder, controle 1208. 2230 para Aracaju, decola na saída da Pulca, decola da 10, primeira curva esquerda, Jama. 504, transponder, 1208, controle de voo, 1714. Chame no 08, quando pronto, puxa acionar. Gente, vou 714. Por isso que dia novembro é só 21, na minha escuta do Leite Táxi, qual o pátio de estacionamento? Então é o pátio. Tá ok, então táxi lentamente, via Alfa e reposta da Juliette. Tô com o tanque, já tá iniciando o push, o senhor vai aguardar o tráfego, livrar o setor, tá ok? Táxi lentamente e reporte antes da Juliette. 4062, boa, pode vir direto ETAP, desça para 3.000 pés, o altímetro 1092. 3.000 pés, 1092, após vir, voa ETAP, 4062. Decolada 23, controle 208, bom voo. Boa noite, 05. Aguardo. Retorre, decolou 805, a escuta. Quente, controle 208, decolada 23, bom voo. 08, graça aí, boa noite. Controle 805, decolou, boa. Mesa 1805, boa. Contato radar na decolagem, suba ao 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 805. 27, mantém a posição aguardando o Airbus liberar o setor. O INE November. Aracaju, qual o POB? Desculpa, tá um pouco baixo, não entendi. 105, agora sim. Alto e claro, táxi via Pátio Índia, reporte pronto, ponto de espera, ajustado, Mi 2. Pátio Índia, reporta pronto, Mi 2, trânsito 190. WISC Índia November, vai ingressar via Juliette, após o TAM, e observando o Follow Me, que veio com o Follow Me da Infraero, vai taxiá-la até a Taxi Lima, reporta Taxi Lima, WISC Índia November. Follow Me, quando você chegar perto, meia dúzia, já deve estar, já, possivelmente já vai estar avistando o Follow Me, tá ok? Tá 3152, ponto de espera, dano zero, pronto? Autorizado, a lenda é colar, 080 graus, com onde? A lenda é cola da dessa, 3152. Azul 4062, após estar em Voidona, desça para 2.000 pés, ILS X-Ray autorizado, reporte localizado. 2.000, você vai reportar estabilizado, azul 4062. Chama centro Recife, 12.85, alterna 12545. 185-54805. Obrigado aí, boa noite. Em November, ingressa Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 17. Pronto para o push, nesse momento. 714, chama o táxi. Realizado o push, chama para o táxi 714. Pronto 52, decolar 229, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Nós, 3152, passa 1800. Uno, cinco, dois. Contato radar na decolagem, suba ao 310, saída Puca. 310, em condições de transporte para Jamo? Direto Jamo, acima de justa ali. Obrigado. Autorizado, até o pátio 5, frequência livre estacionar, quando lá, bem-vindo e boa noite. Pronto, Salvador, muito boa noite, voo no nada, nada, 4, na informação Bravo, autorização Maceió. Pronto, cópia, 350 aprovado. Pronto, autorizado, Maceió, 350, rota conforme, plano, autorizado 58. Decola no zero, primeira curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5514, código transponder, controle da pera em 120.8. Chame quando põe 03 para estacionar. Vai chamar, vou na nota. Corrigor 1714, está pronto para o táxi. 164 a bordo, 1:50, alterna Salvador. 30 táxi, pátio, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajustado 1012. Pátio Índia, 1012, está localizado o táxi, 1714. Padrizando o localizador, o azul 4062. 4062, complete ILS X-Way, chamando torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, a torre, azul 4062, boa noite. Boa. Salvador, é o azul 4062, a 2,5 milhas do externo. Sim, reporte, ponto embaixo checado, já avistado, 4062. Reportará, baixado e travado, 4062. Lá no externo, baixou e travou, azul 4062. Listado, pouso autorizado, vento 090 graus e longe. Livre de pouso, 4062. 152, chame centro de Recife, 12685, alterno 2545. Recife 2685, alterno 2545, 3152, boa noite. Please, Portugal, 0-4. Inclination request, and what SIV should we expect when available? Portugal, 0-4. Zero meia, informação Charlie, quando possível, Campina Grande. Ok, Campina Grande, só um minuto, transmissão já aprovada, no meia zero, no meia zero meia. Fala sobre a PUCA. Ok, PUCA, obrigado. No 714.0 da 1-0. Ali mantém, no 0, 1, 7, 1, 4. Ali mantém no 0, 1, 7, 1, 4. Só livrar a direita, não me escuta. Prossiga Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa e reporte antes da Juliette, 4062. 1714, a pista já está liberada, decolagem autorizada, vento 090 graus com 9 nós. Livre decolagem da 0017. Do 4062, após Juliette, esquerda, pátio 3, atenta sinalizadores. Ok, ingresso na Juliette, esquerda, pátio 3, atenta sinalizadores, 4062. No 714, decolado 39, controle 208, mão voo. Controle 208, no 714, boa noite. Portugal, 0-4, a Dota Revo Salpena 8, qual é que a Dota Revo Salpena mais system? And 8, please, to clear to Lisbon. Again, for the Portugal 0-4? A Dota Revo Salpena on my system. Do it to time that I'm corrected to Salpena 0310. And 8, please, to clear. Copy, Portugal 0-4, muito obrigado. Já agora, você tem saída esperada? Será a PUCA com o Zipar? Afirmativo. Vai via para Zulu 10, a rota? Zulu 10, Zulu, uniforme Zulu 10, isso mesmo. Ok, a Poucas de Barras. E o nível aprovado é qual que o senhor solicita? 360? Estamos solicitando 370. Ok, 370, correção, 370. Assim que eu tiver já no sistema, já retorno para a direção, tá ok? Tá, muito obrigado. Então, esperando Puca com Zipar, a Perdura 1-0 e o nível 370. Muito obrigado. No 606, cópia. Tomou o voo no 606? Assim, pronto, cópia. Pronto. É, autorizado Campina Grande, 390, rota Pesolo 10, decola no zero com curva pela esquerda. No perfil da saída Puca, é, Puca Jamo, transição Caju, 5516, transponder, controle Apera 120.8. O nível 390, Pesolo 10, curvando a esquerda após decolagem, Puca, transição Jamo e após Caju. 55 no meio, transponder, 120.8, o gol 1606. Desculpa, só corrija o transponder para 5517, por favor. 5517, o gol 1606. Sobre o gol 1994, na próxima 3, autorizado, 1994, sem taxa. Ah, 1606, é, correto, só altera a saída para Puca Jamo, transição Zipar, via El Pesolo 10, Puca Jamo, Zipar. E chame no 05 quando pronto para o posto de peguecionamento. Não, não, o 1606. O 1606 copiou? Negativo, certo? Pode aqui? É, alterado subida para Puca Jamo e após a transição Zipar, desconsidere Caju, Zipar, ok? Via o Pesolo 10. Puca Jamo e após a Zipar, gol 1606, obrigado. Afirmativo, no 05, sendo quando pronto, posicionar. Vai. No portão 5 para o push back acionamento. Autorizado no 5, sempre está aqui no 606. Salvador, boa noite, gol no 896. Tem informação, Charlie? É, no 896, João Pessoa, 370, só um minuto. Prepara a subida Puca. 370, Puca, obrigado, 896. Fiscal 024, are you ready to copy? Copy, go ahead, Fiscal 024. Approved liaisons, level 3, SAS 0, road to Zulu 10, Natal, after upper November 873, after follow 510 route, sequence runway 10, left there, Departure, Bipuka departure and Zipar transition. Call code 5523. Control departure frequency 120.8. Control departure 120.8. Clear to Lisbon, Lima Papa Papa Tango, Papa Vol 370, on Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, then follow Falcon Route. Runway is for departure 10, after departure left turn on Buka departure, depart transition, Cox 5523, and departure frequency 120.8, Portugal 024. Correct, report to Red Start, Portugal 024. Call you and ready to start, FTL 024, muito obrigado. Torre Salvador, voo 994, está pronto para o taxi do CLB 1 no 43, 2 horas e 15 minutos, deu autonomia até no Salvador. Autorizar a direita, reporte plano, ponto de espera no 994, ajustado 1012. Direita vai reportar pronto, o ajuste no 012, voo no 994, isso no 0. Aguarde. Jorge Salvador, voo 994, Monteiro, está 104. Pista livre autorizada, além da Ecolar, o vento 090 graus, com 7. Além da Ecolar, pista no 0, voo 1994. Minha cópia. Afirma, voo 896. João Pessoa, 370, rota Peru 58, decola no 0, esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 55 no meia, transponder, controle 120.8. 896, autorizado João Pessoa, 370, a Peru 58, decola no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 55 no meia, aciona 1208, controle 1896. Chame quando pronto, 10 para o pushback. Pushback 896. Chega na escuta. Mano. Ô Vitor Tango, qual o horário do plano? Para o táxi, o voo 1606. Tem 117, 117 PLB, 4 horas e 20, alternando Fortaleza. Ah, táxi em frente, Índia, reporte plano, ponto de espera, ajustado, 1012. 1012, frente, Índia, chama ponto de espera, voo 1606. Tem um personagem no sistema, para ouvir tentar, vou chegar no centro de recife, ok? Qual é o fim de do ritual audível? Espera só um minuto. Está próximo do ponto de espera, pronto para a decolagem da 10. E mantém inicialmente o nome 06. A linha e mantém o nome 06. 994, decolagem 50, controle 208, bom voo. 208, voo no 994. Controle Salvador, voo 994, bom dia, passa nível, passa 2 mil pés. 994, bom dia, contato radar do colagem, subo 350, média Cuca. Subindo para 350, voo 994. Salvador, voo 896, pushback e acionamento. 896, nesse setor, devido às obras da retaguarda, tá, correndo com o pessoal da Infraero para iniciar apenas o push e vai levar a aeronave até o próximo portão 8. No portão 8, me reporte pronto para o acionamento, táxi, ou no 896. Então, na presente posição, inicia apenas o push, puxando através do 8, lá chama para o acionamento, táxi, 896. Livre decolagem, da 10, correção, 1606, livre decolagem, vento 090 graus, 8 nós. Iniciando a decolagem, voo 1606. Estou chegando com o setor Recife, ok? Tem meio acionamento, igual Vitor Tango. E aguarde a autorização da minha escuta. O Vitor Tango já está tudo pronto para decolagem? Confirme. Para o Vitor Tango na escuta? Então, é que como o seu plantão está às 13h30 e ainda no centro, normalmente está um pouco cedo, entendeu? Esse horário, e normalmente aparece em torno das 3h, 3h05, tanto para mim quanto para o centro. Então, é por isso que a gente não tem nada no seu plano, mas realmente o seu plano existe. E a gente está vendo aí com o centro ver se ele libera, tá, ok? Dá uma agilizada já que o seu transporte é feito. Afirmativo, direcionamento. Decolada 54, controle 208, bom voo. 208, voo na 606. Controle Salvador, voo na 606, boa noite ao passo 1500 pés. Voo na 606, voo na radar decolagem, subo 390, saída Fuca. Perfil a Fuca, sobe ao 390, voo na 606. Decolado 55, controle 208, bom voo. Gol 896 está em pushback, poderia acionar um dos motores em marcha lenta e o segundo após autorizado? Não, negativo. Meia porta no porto, portão 8 totalmente pronto. Já o senhor aciona e reporta quando pronto pro táxi, ok? Devido à coordenação aí com o pessoal da infraestrutura, devido às obras aí. Eu não sei se acionando já o motor poderia ter algum problema. Nossa, vê não, mas tudo bem. Já que a orientação é essa, vamos aguardar então a autorização para o acionamento. Ok, através do 8, né? Ah, um pouquinho, falta um pouquinho, né? Isso aí. Pronto, é porte, tem nível o acionamento no 896 agora e chama de quanto ponto pro táxi. Livre acionamento, então chama o ponto para o táxi 896. O Bravo e Tango, pronto cópia? O 994, chama agora o centro de Recife, 12685, alterna 12545. Salvador, bom dia, 3170, informação chave. 3170, boa. Siga na chegada Mari, após desvio voo Itape, desça para 3000 pés, o altímetro 1092. Obrigado, Prod, Itape, 3000 pés, 1092, Sim, ativo, está livre das restrições. Só copiei postal, podia repetir os dados? Sim, Cono 21 a bordo, 2 horas e 38, alterna Fortaleza, boa noite, 96, pronto para o táxi. 8196, táxi seria pátio, Índia, reporte em ponto de espera, 10, pronto, ajustado. 1012 no ajuste. Táxi é pátio, Índia, repórter, ponto de espera 10, 1012, ajuste 1896. Opa, Romeu Bravo, Vitor Tango na escuta. Também chame centro Recife, frequência no 2685, alterno 2545. Recife agora 2685, alterno 2545, boa noite. Boa. Salvador, Gol no 896, ponto de espera 10, pronto para decolar. O Gol no 896 está autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, Gol no 896. Tango ali, mantém cabeceira no 7, reportando pronto. Gente, está autorizado barreiras, o nível de voo 200, decolou no 7, curva esquerda, na saída Moma, pós direto barreiras. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder acionado, será o 5525. No 20, decimal 8, chama pronto, alinhado, cabeceiro no 7, o Bravita Tango. Gol no 896, decolada 06, chama controle no 20, decimal 8. Controle 208, gol no 896. controle, boa noite, Gol 896, decola na saída Pucajamão. Gol 896, contato radar na decolagem, subou 370, saída Puca. Subou 370 na Puca, Gol 896. Gol 3170, prossiga para 2000 pés, autorizado LF3, reporte localizador. 2000 pés, reportará eu, estabilizado, até 3170. Tanque, sou autorizado a decolagem, pista 97, vento 100 graus, 08 nós. Vitor Tango, decola 09, chama controle, 120, décima 8. 120, décima 8, bravo Vitor Tango, grato. Pro Salvador, boa noite, Papa Romeu, bravo Vitor Tango, da bola da 17, sai da bomba. Bravo Vitor Tango, boa, contato radar na decolagem. Suba ao nível 200, subida Momo. 200, bravo Tupano, solta a bomba. Localizado o curso do localizador, está 3170. Está 3170, completa ele a Sextray, chamando Torre 18, decimal 95. 895, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3170, estabilizada que foi, baixado, travado. São 3170, muito bom dia, o ajuste no 0 no 2 está autorizado pelo pista 10, o vento 1000 graus, 1 nós. Pouso autorizado, pista 10, ajuste no 0 no 2, está 3170. Com 45. Controle, chamou o 1896. Afirmativo no 896, chame agora centro Recife, 12545. Corrigi na primária 12685, alternando 2545. Ou no 896. Sete, primária então 12685, alternando 2545, 896. Bravo, Tango da presente está autorizado, direto Barreiros. Direto Barreiros, Bravo, Vitor Tango. São 3170, solo 215, livra à direita, mantém-me escuta, está autorizado o táxi Alfa Juliette para posição 06, Pati 1. Alfa Juliette, Pati 1, posição 612, está 3170, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite novamente, aqui é o Ciro do Forte, Vincent 11, ready for push. Zero 024, coordena com sua equipe de solo, reporta através do portão 7 para iniciar o táxi. Coordenando com a equipe de solo e chamo quando estiver através do portão 7, especial 024.